2006. Novo charme fez. Novo trampo, nova cara. Chegando pra firmar, chegando pra balar. Quem fez acontecer? DJ KAP, Epele, Roger Mac, AD. Se for pra falar de música, foi bom ter nos encontrado. Pra concluir esse trabalho, muita cerveja, muito vinho, participação das muchachas. De novo no jogo, pra ganhar, pra fazer acontecer. Pra fazer um away. Colou na banca, tio Fresh, Cabal, Cardinho Dub, Catatal, e as muchachas. Yes.